Eu acordei disposto pra encontrar minha calma. Nesses becos estreitos vi coisas que comovem, fi, mas guarda aqui dentro só melhor pra mim. Preciso de ar puro pra respirar, algo que lave minha alma. Vou descer da viela, fi, na melhor com ela, vi. Faz tempo que eu tô pensando em fugir desse caos. Daqui pra frente vai ser tudo bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor. Quero encontrar minha calma, vivendo na paz, ela comigo e só. Quero que for melhor, hoje eu tô bem melhor, bem melhor, bem melhor. Fé que vai melhorar sempre, um dia novo surpreende. Eu tenho na minha mente um bom futuro pra minha gente. Só o coração entende, a voz que expressa os sentimentos. Eu senti mesmo amor com ela aqui na minha frente, a calma dela na minha cama. E o bagulho fica explícito, minha energia assim com a sua deve ser coisa de signo. Ideias tão místicas pra explicar nossa química. O corpo dela assim com o meu, hoje os planetas se alinham. Tô meio tonta, meia luz, já são meia-noite e meia. Ela fez meia culpa, é meia louca, ainda me ama. Leva na meia uma meia dúzia de alguns tóxicos. E minha insanidade faz meu tipo soberana. Tô com um copo meio cheio, sempre positivo. Às vezes de saco cheio de tudo. Eu e você é tão utópico e por isso funciona. A gente vinga, acho que eu te conheço de outras vidas, lindo. Minha calma é teu corpo junto aqui, aqui. Acalma, minha calma é nós dois e a brisa leve, leve, leve. Nós dois e a brisa leve. Vem chuva e leve embora tudo que há de incerteza e deixa o meu amor. Quando o sol sair, eu vou correr pra você. Já sei o que me faz bem, é tanta indecisão. E eu sempre tão perdido nessa confusão. Não tem explicação. Eu enxerguei a calma. Calma pra vencer, calma pra encontrar você. Ouço a voz dela comigo, vou te ligar pra te acalmar. Cê sabe o que é um ombro amigo. Preciso de uma mina assim que sempre fecha comigo. Em meio ao caos dessa cidade, ia ser bem melhor acreditar, plantar a verdade. O que eles vendem é sempre cada um por si aqui. Acho que basta nós unir pra multiplicar. Porque eles querem dividir pra conquistar. Mas nossa geração é paz, calma na palma da mão, hoje eu vou encontrar. Minha calma é calma, é teu corpo junto aqui, aqui, acalma. Minha calma é nós dois e a brisa leve, leve, leve. Nós dois e a brisa leve. Leve.